minha vida chegava ao fim, submersa na escuridão. Porém Deus lá do céu me falou assim: filho meu, dá-me o teu coração. Do terrível dilema eu vim te livrar, porque glória suprema eu quero te dar. E por onde tu fores, terás minha mão. Filho meu, dá-me o teu coração. Aceitei seu convite afinal. Hoje gozo de Deus o perdão. Oh, aceita ao ouvires convite igual. Filho meu, dá-me o teu coração. Sou terrível dilema, eu vim te livrar, porque glória suprema eu quero te dar. E por onde tu fores, terás minha mão. Filho meu, dá-me o teu coração.